se curva para ver passar. Jura que nunca mais acaba. O fogo do sertão é assim. Passa no repente, se alastra. E nunca ninguém mais eu vi. Espero uma nuvem fatal. Se espero uma dose letal. Tempestades ou coisas assim. É tempo de nutrir solidão. Tirar o colorido do chão. Pinta tudo de um cinza ruim. Sai correndo e se esquece de mim. Passa e passa devagar, ninguém te xingue. Só assiste, nega e finge. O mal que é puro e de favor se trata. O fogo do sertão é assim. Passa no repente, se alastra. E nunca ninguém mais eu vi. Molho a vista do meu criador. Faço querer e também desamor. Todo mundo finge que não viu. Colombina aqui do meu sertão. Seca a lágrima do que errou. Que só chora pela plantação. E lamento pedaço de amor. Que sou fogo, que sou braço. Que sou chuva, do ouvido do chão. Terra tem mim, Deus entrega. Que milagre, poder de criação. Que carrega, que é mormaço. Que não reza, a primeira oração. Seca o milho, vinga a praga. Morre o filho, em promessa e desgraça. Devagar, e quando passa, alguém se curva para ver passar. Jurar que nunca mais se acaba. O fogo do sertão é assim. Passa no repente, se alastra. E nunca ninguém mais eu vi. Espero uma nuvem fatal. Se espero uma dose letal. Tempestades ou coisas assim. É tempo de nutrir solidão. Tirar o colorido do chão. Pinta tudo de um cinza ruim. Sai correndo e se esquece de mim. Passa e passa devagar. Ninguém te xingue. Só assiste, nega e finge o mal. Que é puro e de favor se trata. O fogo do sertão é assim. Passa no repente, se alastra. Ai, nunca ninguém mais eu vi. Olha a vista do meu criador. Faço guerra e também desamor. Todo mundo finge que não vi. Colombina aqui do meu sertão. Seca a lágrima do que errou. Que só chora pela plantação. E lamento o pedaço de amor. Que sou fogo, que sou braço. Que sou chuva, o ouvido do chão. Terra tem mim, Deus entrega. Em milagre, poder de criação. Que carrega, que é mormaço. Que não reza, a primeira oração. Seca o milho, vinga a praga. Morre o filho, que promessa e desiste.